3702-8600. Bem-vindo a Três Colinas FM. CYD895, canal 239, é a sua. Operando nesta frequência. 95,7. Legal, muito bom. A sua tarde continua, sexta-feira. Sua tarde com mais alegria.